Ficheiro 39, página 365. Parou junto ao quiosque, perto de Zinkensdamm, e olhou para o expositor dos jornais. A fotografia de Lisbeth Salander fora remetida para uma vinheta pequena, mas perfeitamente reconhecível, e a ênfase passara para uma notícia bem mais vendável. Polícia investiga grupo de lésbicas satânicas. Comprou um jornal e encontrou a história, dominada pela foto de 5 raparigas de 16 ou 17 anos, vestidas com blusões de couro preto, cravejadas de tachas, jeans pretos rasgados e t-shirts justas. Uma delas segurava uma bandeira com um pentagrama e outra fazia um sinal com o indicador e o mindinho da mão direita. A legenda dizia: Lisbeth Salander acompanhava uma banda de death metal que tocava em pequenos clubes. Em 1996, a banda prestou homenagem à Igreja de Satã e gravou uma música que foi um êxito, Etiquette of Evil. O nome Evil Fingers não era referido e o jornal desfocara os rostos das raparigas, mas os fãs da banda não teriam certamente dificuldade em reconhecê-las. A história centrava-se em Miriam Vu e estava ilustrada com uma foto tirada durante um show no Burns, em que ela aparecera em tronco nu e usando o kepi do oficial do exército russo. O rosto estava igualmente desfocado. Amiga de Lisbeth Salander escreve a respeito de sexo entre lésbicas e sadomasoquistas. A mulher, 31 anos, é bem conhecida na vida noturna de Estocolmo. Não faz segredo da sua homossexualidade e de que gosta de dominar as parceiras. O jornalista descobrira inclusivamente uma rapariga chamada Sam, que, segundo afirmava, fora objeto das atenções da visada. O namorado ficara perturbado pelo incidente. O artigo explicava tratar-se de um obscuro grupo feminista e elitista que se situava nas margens do movimento gay e ganhara uma certa notoriedade ao organizar uma bondage workshop durante o Gay Pride. O resto baseava-se numa peça deliberadamente provocadora que Miriam Vu escrevera 16 anos antes para uma revisteca feminina. Blubulansky passou os olhos pelo texto e atirou o jornal para o caixote de lixo. Pensou em Fast e Modig, ambos detetives competentes. Mas Fast era um problema. Começava a bulir com os nervos de toda a gente. Ia ter de falar com ele, mas não acreditava que fosse o culpado das fugas de informação. A dada altura, deu por si na Lundagatan a olhar para a porta do prédio de Lisbeth Salander. Não tinha tomado a decisão consciente de ir até ali. Subiu as escadas para o troço superior da rua, onde ficou muito tempo a pensar na história de Blomkvist sobre o ataque a Salander. Uma história que também não levava a parte alguma. Não havia relatório policial, nem nomes das pessoas envolvidas e nem sequer uma descrição adequada do atacante. Blomkvist afirmara não ter conseguido ler a matrícula da carrinha que fugira do local. Isto assumindo, claro, que tudo aquilo tinha de facto acontecido. Mais um beco sem saída. Olhou para o Honda cor de vinho que continuava estacionado junto ao passeio e nesse instante viu Mikkel Blomkvist encaminhar-se para a porta do prédio. Miriam Vu acordou tarde, enrolada nos lençóis. Sentou-se na cama e olhou em redor para o quarto desconhecido. Usara o ataque dos mídia como desculpa para pedir refúgio à amiga. Mas também quisera sair do apartamento, apercebia-se disso, por temer que Lisbeth fosse bater-lhe à porta. O interrogatório na polícia e a perseguição dos jornalistas tinham-na afetado profundamente. Apesar de ter tomado a resolução de não tomar partido, até Lisbeth ter tido a oportunidade de explicar o que acontecera, começava a recear que a amiga fosse de facto culpada. Baixou o olhar para Victoria Victorson, conhecida como W e 100% lésbica. Estava deitada de bruços e murmurava qualquer coisa no seu sono. Miriam levantou-se sem fazer barulho e tomou um duche. Em seguida vestiu-se e saiu para ir comprar pão. Foi só quando estava a pagar na caixa da padaria, junto ao café Cinnamon, que viu os cabeçalhos dos jornais. Voltou a correr para o apartamento. Mikkel Blomqvist marcou o código de acesso e entrou. 2 minutos mais tarde, estava de novo à porta. Ninguém em casa. Olhou para um lado e para o outro, parecendo indeciso. Bublanski observava-o atentamente. O dilema que ocupava o espírito do inspetor Bublanski podia resumir-se da seguinte maneira. Se Blomqvist tinha mentido a respeito do ataque, era porque estava a fazer um jogo qualquer, o que no pior cenário podia significar que tivera alguma coisa que ver com os assassínios. Mas se estava a dizer a verdade, então havia um elemento escondido naquele drama. Havia mais jogadores do que os que estavam à vista. E o pano de fundo das mortes podia ser consideravelmente mais complicado do que um ataque de loucura de uma rapariga patologicamente perturbada. Quando Mikkel começou a andar na direção de Zinkensdamm, Bublanski chamou-o. Mikkel voltou-se, viu o detetive e encaminhou-se para ele. Encontraram-se ao fundo das escadas. Viva, Blomqvist! À procura de Lisbeth Salander? Por acaso não. Vinha procurar a Miriam Vu. Não está em casa. Alguém disse à imprensa que ela tinha voltado. O que foi que ela disse? Bublanski lançou-lhe um olhar atento. Mikkel Blomqvist, super Blomqvist. Caminhamos um pouco, disse. Estou precisado de um café. Passaram em silêncio pela igreja de Hoogalied. Foram até ao café Lilasister, perto do cruzamento, onde a Lili Elmsbronn atravessa o Nordstrom. Bublanski pediu um duplo expresso, com uma colher de leite frio, e Mikkel um café latte. Sentaram-se na secção de fumadores. Já há muito tempo que não tinha um caso tão frustrante, confessou Bublanski. Até que ponto posso falar consigo sem vir tudo escarrapachado na Expressen amanhã de manhã? Não trabalho para o Expressen. Sabe muito bem o que quero dizer. Bublanski, não acredito que a Lisbeth seja culpada. E agora está a fazer a sua investigaçãozinha particular? É por isso que lhe chamam Super Blomqvist? Mikkel sorriu. Alguém me disse que assim lhe chamam Inspetor Bolha. Bublanski fez um sorriso contrafeito. Por que é que acha que a Salander está inocente? Não sei nada sobre o tutor, mas ela não tinha a mais pequena razão para matar o Dag e a Mia, especialmente a Mia. A Lisbeth detesta os homens que odeiam mulheres, e a Mia estava a preparar-se para apertar a tarraxa a um monte de clientes de prostitutas. Exatamente o que a Lisbeth faria no lugar dela. É uma pessoa com princípios morais muito fortes. Não consigo formar uma imagem coerente dela. Uma psicopata atrasada mental ou uma hábil investigadora? É diferente, só isso. É definitivamente asocial, mas não há nada de errado com a inteligência dela. Pelo contrário, é provavelmente mais esperta do que qualquer um de nós. Bublanski suspirou. Blomqvist estava a dar-lhe a mesma música que Miriam Vu. Seja como for, temos de detê-la. Não posso entrar em pormenores, mas ela esteve no local do crime e foi inequivocamente associada à arma do crime. Mikkel assentiu. Suponho que isso significa que encontraram as impressões digitais dela, o que não quer dizer que a tenha disparado. Bublanski inclinou a cabeça. O Armansky também não acredita. É demasiado cauteloso para dizê-lo abertamente. Mas também ele procura provas da inocência dela. E você, o que é que acha? Sou polícia. Prendo pessoas, interrogo-as. Neste momento as coisas estão muito feias para Fröken Salander. Já engaiolámos assassinos com base em provas circunstanciais mais fracas. Não respondeu à minha pergunta. Não sei. Se ela estiver inocente, quem acha que teria motivos para matar tanto o advogado como os seus amigos? Mikkel pegou no maço de cigarros e ofereceu-o a Bublanski, que abanou a cabeça. Não queria mentir à polícia. Devia dizer qualquer coisa sobre o homem chamado Sala e também sobre o superintendente Gunnar Björk, da Polícia de Segurança Nacional. O facto era, porém, que Bublanski e os colegas tinham acesso ao computador de Svensson, que continha a pasta chamada Sala. Bastava-lhes lê-la. Em vez disso, avançavam em frente como um bulldozer, ao mesmo tempo que vos forneciam à imprensa pormenores escabrosos sobre o passado de Lisbeth. Tinha uma ideia, mas não sabia aonde ela o conduziria. Não queria falar de Bjork, até ter a certeza. Salatchenko. Era essa a ligação entre Bjurman por um lado e Dag e Mia pelo outro. O problema era que, até ao momento, Bjork não lhe dissera nada. Deixe-me procurar um pouco mais e eu dou-lhe uma teoria alternativa. Nada de ligações à polícia, espero. Por enquanto, não. O que foi que a Miriam Vu lhes disse? Mais ou menos o mesmo que você. Tinham uma ligação. Não é da minha conta, disse Mikkel. Ela e Lisbeth Salander conhecem-se há 3 anos. Diz que não sabe nada do passado da Lisbeth e nem sequer sabia onde ela trabalhava. Custa acreditar, mas eu penso que está a dizer a verdade. A Lisbeth é obsessivamente reservada. Tenho o telefone da Miriam Vu? Tenho. Pode dar-mo? Não. Porquê? Mikkel, isto é um assunto da polícia. Não precisamos de detetives privados com teorias malucas. Ainda não tenho teoria nenhuma, além de estar convencido de que a resposta está algures no material do Svensson. Pode entrar em contacto com a Vu, se fizer um esforço. Possivelmente, mas é muito mais simples perguntar a alguém que já tenha o número. Bublansky suspirou. Mikkel sentiu-se repentinamente muito irritado com ele. Os polícias são mais espertos do que as pessoas normais, aqueles a quem chamam detetives privados? Não, não foi isso que eu disse. Mas os polícias têm uma formação e o trabalho deles é solucionar crimes. As pessoas vulgares também têm uma formação, disse Mikkel lentamente. E, por vezes, um detetive privado percebe melhor as coisas do que os verdadeiros polícias. Isso é o que julga, é o que sei. Veja o caso Rahman. Um monte de polícias passaram 5 anos sentados em cima dos traseiros sem verem nada, enquanto Rahman estava preso, acusado de ter assassinado uma velhota e inocente. E ainda hoje estaria preso se uma professora de liceu não tivesse dedicado vários anos a conduzir uma investigação séria. Não tinha nenhum dos recursos que vocês têm à vossa disposição. E não só provou que ele estava inocente, como até identificou a pessoa, que muito provavelmente era o verdadeiro assassino. É verdade que fizemos má figura no caso Rahman. O procurador recusou ouvir os factos. Bublansky, vou dizer-lhe uma coisa. Neste preciso momento, vocês estão a fazer má figura no caso da Lisbeth Salander. Estou absolutamente convencido de que ela não matou o Dag e a Mia. E vou prová-lo. Vou arranjar-lhes outro assassino. E quando isso acontecer, vou também escrever um artigo que você e os seus colegas não vão gostar de ler. No regresso a casa, Bublansky sentiu uma urgente necessidade de discutir aquele caso com Deus. Mas, em vez de dirigir-se à sinagoga, entrou na Igreja Católica de Völkungsgagatan. Sentou-se num dos bancos mais recuados. E não se mexeu durante uma hora. Como judeu, não tinha nada que estar numa igreja católica, mas era um lugar tranquilo que visitava regularmente quando precisava de arrumar as ideias. Achava que as igrejas católicas eram também sítios bons para meditar e tinha a certeza de que Deus não se importava. Além disso, havia uma importante diferença entre o judaísmo e o catolicismo. Os judeus iam à sinagoga procurar a companhia de outras pessoas. Os católicos iam à igreja procurar paz na presença de Deus. A igreja convidava ao silêncio e os visitantes eram sempre deixados em paz. Pensou em Lisbeth Salander e Miriam Vu e perguntou-se mesmo o que poderiam estar Berger e Blomqvist a esconder-lhe. Com toda a certeza, sabiam qualquer coisa sobre a Lisbeth Salander que não lhe tinham dito. Que tipo de pesquisa tinha ela feito para Blomqvist? Talvez o tivesse ajudado a desmascarar Venastrom? Não, não podia ser. Nunca Lisbeth poderia ter contribuído com qualquer coisa de importante num caso daqueles, por muito boa que fosse a investigar pessoas. Estava preocupado. Não gostava daquela certeza absoluta de Blomqvist. Relativamente à inocência de Lisbeth Salander. Uma coisa era ele, como detetive, ser atormentado por dúvidas. A dúvida fazia parte do seu trabalho. Outra, e muito diferente, era Blomqvist fazer-lhe um ultimato como investigador privado. Não gostava de investigadores privados, porque eles muitas vezes lançavam as sementes de teorias da conspiração, que podiam produzir grandes títulos nos jornais, mas também criavam à polícia uma porção de trabalho extra. Aquela história acabara por tornar-se a mais exasperante investigação em que alguma vez se vira envolvido. Sentia que tinha perdido o foco. Tinha de haver ali uma cadeia de consequências lógicas. Se um jovem aparecia morto à facada em Maria Torget, era uma questão de descobrir que bando de skinheads ou qualquer outro grupo de malandros andara a fazer na estação de Zoder uma hora antes. Havia amigos, havia conhecidos, havia testemunhas e em muito pouco tempo havia suspeitos. Se um tipo era morto com 3 tiros num bar de Sekar Holman e se descobria que era um peso pesado da máfia jugoslava, era uma questão de descobrir que aspirante a chefe andava a tentar controlar o negócio do contrabando de tabaco. Se uma mulher de 20 e poucos anos, com um passado decente e um estilo de vida normal, aparecia estrangulada em casa, era uma questão de saber quem era o namorado ou quem fora a última pessoa que estivera com ela num bar na noite anterior. Dirigira tantas investigações daquelas que era capaz de fazê-lo dormir. A atual investigação começara muito bem. Passadas poucas horas, já tinha um suspeito. Lisbeth Salander era praticamente feita à medida para o papel. Uma psicopata confirmada, que se sabia ter tido acessos de fúria incontrolável durante toda a sua vida. Era simplesmente uma questão de apanhá-la, arrancar-lhe uma confissão ou, dependendo das circunstâncias, colocá-la sob vigilância psiquiátrica. Mas depois deste começo tão promissor, fora tudo para o diabo. Lisbeth Salander não morava onde era suposto morar. Tinha amigos como Armansky e Blomqvist. Tinha uma relação com uma lésbica que gostava de sexo com algemas. E isso punha os mídia em polvorosa naquilo que já era uma situação complicada. Tinha 2,5 milhões de croas depositados num banco e nenhum emprego conhecido. Então, aquele sujeito, Mikael Blomqvist, aparecia com teorias sobre o tráfico de mulheres e conspirações. E, sendo uma celebridade jornalística, tinha peso suficiente para lançar o caos na investigação com um simples artigo. Mas, acima de tudo, não conseguiam localizar a principal suspeita. Não obstante o facto de ela ter 1 palmo de altura e tatuagens espalhadas por todo o corpo. Quase 2 semanas volvidas desde os crimes, não faziam a mais pequena ideia de onde pudesse ter-se escondido. Gunnar Björk, superintendente da Sapo, na ocasião de baixa médica por causa de uma hérnia discal, tivera um dia de cão a partir do momento em que Mikael Blomqvist pisar à soleira da sua porta. Apesar da dor surda e contínua que se lhe instalara nas costas, andava de um lado para o outro na cozinha da casa emprestada, incapaz de relaxar ou de tomar uma iniciativa. Não compreendia nada daquela história. As peças do quebra-cabeças não encaixavam. Quando soubera da morte de Bjurman, ficara estupefacto. Mas a notícia de que Lisbeth Salander fora quase de imediato identificada como a principal suspeita não o surpreendera. E então começara a perseguição. Tinha acompanhado todos os noticiários na TV, tinha comprado todos os jornais que conseguira encontrar e tinha lido tudo o que fora escrito sobre o caso. Não duvidava nem por um instante de que Salander era mentalmente doente e capaz de matar. Não tinha motivos para questionar a culpabilidade dela, nem as assunções da polícia. Pelo contrário, tudo o que ele sabia sobre Lisbeth Salander confirmava que ela sofria de graves perturbações mentais. Estivera quase, quase a telefonar para oferecer a sua ajuda, ou pelo menos para certificar-se de que o caso estava a ser devidamente investigado. Mas então apercebera-se de que, na realidade, já nada daquilo lhe dizia respeito. Já não tinha nada com aquilo e havia pessoas competentes para lidar com o assunto. Além disso, um telefonema poderia atrair o tipo de atenção que queria evitar. Por isso, se limitara a seguir os novos desenvolvimentos através das notícias, com um vago interesse. A visita de Blomqvist virara a sua paz e sossego de pernas para o ar. Nunca lhe passara pela cabeça que a orgia assassina de Lisbeth Salander pudesse vir a envolvê-lo pessoalmente, que uma das suas vítimas fosse uma merda de um jornalista que se preparava para desmascará-lo perante o país inteiro. E muito menos lhe ocorrera que o nome de Sala pudesse aparecer no meio de tudo aquilo como uma granada sem gavilha. E menos ainda imaginara que aquele nome pudesse ser do conhecimento de um jornalista como Mikael Blomqvist. Desafiava todas as probabilidades. No dia seguinte à visita de Blomqvist, telefonou ao seu antigo chefe, agora um homem muito velho, que vivia em Laholm. Ia ter de abordar a história, sem deixar perceber que o seu telefonema tinha outras razões, além de pura curiosidade e preocupação profissionais. Foi uma conversa relativamente curta. Fala Björk. Assumo que leu os jornais. Li. Ela voltou a aparecer. E parece não ter mudado muito. O problema já não é nosso. Não acha? Não, não acho. Tudo isso está morto e enterrado. Não há qualquer ligação. Mas o Bührmann presume que não foi por acaso que o nomearam tutor dela. Um silêncio que se prolongou por vários segundos. Não, não foi por acaso. Pareceu uma boa ideia, há 3 anos. Quem podia prever uma coisa destas? O que é que o Bührmann sabia? Inesperadamente, o velho riu-se. Sabes bem como era o Bührmann, não exatamente o mais dotado dos atores. Quero dizer, sabia da ligação? Poderá haver entre os papéis ou os objetos pessoais dele qualquer coisa que leve alguém até. Não, claro que não. Compreendo aonde estás a querer chegar, mas não te preocupes. A Salander sempre foi o fator incontrolável em toda esta história. Arranjámos maneira de o Bührmann ficar com o lugar, mas só para termos no papel de tutor alguém que pudéssemos vigiar. Antes isso que um desconhecido. Se ela se pusesse a tagarelar a respeito de qualquer coisa, ele avisava-nos. O que aconteceu acabou por ser o melhor para todos. Por que diz isso? Bem, depois disto, a Salander vai ficar fechada numa enfermaria psiquiátrica por muito, muito tempo. Faz sentido. Não te preocupes. Goza a tua baixa em paz e sossego. Isso era, porém, exatamente o que Björk não conseguia fazer. E o culpado era Blomqvist. Sentou-se à mesa da cozinha e ficou a olhar para Jungsfrau Jarden enquanto tentava avaliar a sua própria situação. Estava a ser ameaçado de dois lados. Blomqvist ia denunciá-lo como cliente de prostitutas. Havia um sério risco de aquilo significar o fim da sua carreira na polícia. Mais grave do que isso, porém, era o facto de Blomqvist andar a tentar encontrar Salatchenko, que também estava envolvido na história, e ia levar o maldito jornalista direitinho à sua porta. O seu antigo chefe parecia convencido de que não havia nada no apartamento ou no gabinete de Bührmann que pudesse proporcionar novas pistas, mas havia o relatório de 1991. E fora dele, Björk, que o advogado recebera. Tentou visualizar um encontro com Bührmann 9 meses antes. Fora em Gamlastan. Bührmann telefonara-lhe para o serviço certa tarde, a convidá-lo para uma cerveja. Tinham conversado sobre o clube de tiro e disto e daquilo, mas Bührmann procurara-o por uma razão muito especial. Precisava de um favor. Perguntara por Salatchenko. Pôs de pé e aproximou-se da janela da cozinha. Lembrava-se de que estava um pouco tonto. Na realidade, estava completamente bêbado. O que fora que Bührmann lhe pedira? Por falar nisso, estou a tratar de uma coisa para um velho conhecido que apareceu de repente. Ah, sim? Quem? O Alexander Salatchenko. Lembras-te dele? Deve estar a brincar. Não é um homem fácil de esquecer. Que é feito dele? Em rigor, Bührmann não tinha nada com isso. Na realidade, havia até boas razões para investigar o advogado só por ter perguntado. Não fora o facto de ele ser o tutor de Lisbeth Salander. Tinha-lhe dito que precisava do velho relatório e eu dei-lho. fora um erro grave. Partira do princípio que Biermann já tinha sido informado. Qualquer outra coisa teria parecido impensável. E Biermann apresentara a coisa como se estivesse apenas a tentar atalhar através da burocracia, que classificava tudo como confidencial e secreto, e fazia qualquer porcaria arrastar-se durante meses, em especial tudo o que tivesse a ver com Salatchenko. Dei-lhe o relatório. Ainda tinha o carimbo de confidencial, mas era por uma boa razão, e o Biermann não era o homem para se pôr a falar. Não era brilhante, mas nunca foi um tagarela. Que mal podia fazer? Já tinha passado tanto tempo. Biermann enganara-o. Dera a impressão de que se tratava de uma simples questão de formalidades e burocracia. Quanto mais pensava nisso, mais se convencia de que Biermann tinha escolhido cuidadosamente as suas palavras. Muito cuidadosamente. Mas que porra queria o gajo afinal? E por que o teria Salander liquidado? Mikkel Blomkvist voltou ao apartamento na Lundagatan mais 4 vezes no sábado, na esperança de encontrar Miriam Vu, mas ela não estava em casa. Passou uma boa parte do dia no café-bar na Ornsgatan com o seu iBook a reler os e-mails que Svensson recebera no endereço da Millennium e o conteúdo da pasta Sala. Nas semanas que tinham antecedido a sua morte, Dag passara cada vez mais tempo a investigar o tal Sala. Mikkel desejou poder telefonar-lhe e perguntar por que razão incluir o documento sobre Irina P. naquela pasta. A única conclusão razoável era que Svensson suspeitava que fora Sala quem matara. Às 5 da tarde, Bublanski telefonou-lhe e deu-lhe o número de telemóvel de Miriam Vu. Não sabia o que fora que o levara o inspetor a mudar de ideias. Mas agora que tinha o número, tentou ligar de meia em meia hora. Ela só atendeu, já passava das 11 da noite. A conversa foi muito curta. Miriam, fala Mikkel Blomkvist. E quem diabo é você? Sou jornalista e trabalho para uma revista chamada Millennium. Miriam Vu expressou os seus sentimentos de uma maneira clara e concisa. Ah, sim, esse Blomkvist. Vai para o inferno, sacana de jornalista. Desligou antes que ele tivesse oportunidade de explicar o que queria. Mikkel dirigiu alguns pensamentos a Toni Skala e voltou a tentar. Ela não atendeu. Acabou por enviar uma mensagem de texto. Por favor, ligue-me. É importante. Ela não ligou. Já de madrugada, Mikkel desligou o computador e arrastou-se até à cama. Desejou ter Erika como companhia.